Rapaziada, beleza? Bem-vindo ao podcast do Intelligent College Curso em um trabalho de português, um trabalho em grupo. Hoje vamos falar sobre o filme chamado Que Horas Ela Volta. E meu nome é Ícaro e estou aqui com o meu grupo. Elton. Hi, galera. Meu nome é Bárbara. Oi, gente. Eu sou a Camila. Ícaro de Souza. O filme se passa em uma empregada doméstica que trabalha com seus patrões. E ela é interpretada pela Regina Casé, que sai da sua cidade natal para ir morar com seus patrões, que é onde ela trabalha. E tudo começa quando sua filha, que estava estudando, decide fazer uma prova. Então ela decide chamar sua filha para passar um tempo com ela na casa dos patrões, enquanto passa o tempo até chegar à prova. E quando a filha dela chega, ela faz muitas coisas que para Val é errado, pois como a Val era a empregada dos seus patrões, então ela acha que como ela está lá, ela tem que fazer tudo como devia ser, só que não é bem assim que a Jéssica, como era a filha da Val, pensava. Um dos primeiros pontos que chamou minha atenção foi o motivo dela ter ido para São Paulo para conseguir alguma coisa para sustentar sua família. Lá onde ela morava, em Recife, por ela não ter uma condição muito boa de estudo, quando ela resolveu ir para São Paulo para procurar emprego, ela não teve muitas condições de achar uma coisa muito estruturada. Por isso ela resolveu virar empregada doméstica. Ela vivia com seus patrões no quartinho dos fundos, por ela não ser considerada exatamente da família. Ela era uma mãe que, por ter deixado sua filha lá, ela tinha bastante peso na consciência por isso. Por isso, quando a filha dela resolveu ir para São Paulo, ela ficou bem surpresa por ela não ficar falando com ela muitas vezes. Então, e também ela ser mais mãe do que Bárbara, que era sua chefe, ser mais mãe que ela em relação ao filho da patroa. Exatamente, nós vimos que como ela é na parte dos estudos que estava abordando, como a Jéssica era de escola pública e o filho da patroa era de escola particular, quando eles foram falar pra Jéssica, tipo uma reunião para a Jéssica falar um pouco sobre ela para os patrões da Val, os patrões olharam um pro outro e ficaram meio assim, pois Jéssica, ela estudava na escola pública e eles se achavam assim, ela não. Que ele tinha mais condições de passar no vestibular que ela, por ela estudar em uma escola pública. Acharem que ela tem condições menores, pois o ensino de escolas particulares são superiores. E escolas públicas não têm a condição, a capacidade de ensinar e ter uma educação melhor. Por esse motivo, eles ficaram bem surpresos quando ela passou e ele não, na primeira fase. E por ele ter mais chances, mesmo que ele não tivesse passado naquele vestibular, ele foi estudar fora, como intercâmbio, e teve uma estrutura bem melhor de estudo do que ela. Uma das coisas que chamou bastante a atenção da filha dela, quando ela foi morar na casa dos patrões, junto com sua mãe, foi por ela ter um afeto com os patrões, e os patrões não ter uma volta pra ela. Ela também ficou bem chocada por a mãe dela ficar num quartinho que não tinha entrada de mais ou menos de luz, de ventilação, por ela ter um espaço bem diminuído com aquela casa enorme. Fora que ela ficava meio que na cozinha, então a maioria das coisas, tipo gordura, essas coisas, iam tudo pra lá. Essa questão fez com que ela se indignasse com a situação a qual a mãe dela passava na casa. Que foi a questão que ela se revoltou contra o protocolo da casa, que era... Ela se revoltou porque simplesmente a mãe dela não era tratada como ela pensava que era. Era morar... Dormia num porão da casa. Ela era restrita a festas, a reuniões com amigos da família. E não podia até comer da própria comida que ela fazia. Não comia na sala com eles. E isso foi um dos fatores que ela se revoltou. Bom, eu queria saber sobre a opinião de vocês sobre a relação que sua mãe e sua filha, entendeu? Que era Bárbara e Val. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Bom, a relação entre as duas... a Val, ela tinha um afetivo muito grande com Jéssica, que era sua filha. Mas Jéssica, ela sempre ficava meio assim, meu mais ou menos com ela, porque ela ficava muito tempo sendo desvalorizada pelos patrões, assim dando pouca atenção para Jéssica, e tudo que Jéssica fazia, ela brigava. Brigava, pois elas não tinham, por a Val ser uma empregada doméstica, e os patrões sempre dava coisas inferior a que eles consumiam, tipo um sorvete que eles compraram, que era caro e era mais ou menos tipo único, eles não poderiam tomar sorvete, e sim o básico que eles compraram, que era só pra Val e pra Jéssica. Um dos motivos exatos dela ter ido pra São Paulo pra procurar mais opções, no caso da Jéssica, foi por ela não querer ficar igual à mãe dela. A mãe dela foi pra São Paulo pra procurar emprego e acabou deixando a filha dela. Então ela procurou ir antes, mesmo deixando o seu filho lá na cidade dela, fazendo a mesma coisa que Val. Porém, ela resolveu ir antes procurando vestibular para que pudesse ter mais condições para o filho dela quando fosse para São Paulo. Como era a relação da Val com o filho da patroa? Bom, nós vimos que o filho da patroa tinha mais, como se diz, mais afetivo, tinha mais afeto com a Val do que com sua própria mãe, pois a mãe, a patroa, ela não dava muita atenção para o seu filho. E assim ele ficava, quando ele ficava deprimido, ele ia para onde a Val dormia, para ficar junto com ela, para se sentir confortável. E também tem a questão que ele não tinha muita atenção, ele era meio que relaxado, não dava mais muita atenção para os estudos, e a mãe, como a gente falou, a mãe sempre pensava que ele ia passar porque estudava em escola particular. E também tem a questão que ele utilizava drogas, que provavelmente devia ser influência de amigos que ele tinha, e isso pode ter acabado meio que atrapalhando um pouco ele. Ele ter se relaxado um pouco nos estudos foi pelo motivo também de... Se ela não vai me dar atenção, por que eu preciso ajudar ela no fato de impressioná-la? Então, como o Ícaro falou, ele acabou se distraindo com coisas desnecessárias e ficando de forma que não passou no vestibular. O que vocês acharam do filme? Bom, pela minha visão, o filme é muito bom. Foi um filme bem trabalhado e muito bom, principalmente como os atores, eles trabalhavam no seu... interpretava seu personagem. E também o filme é bom porque trabalha bastante críticas sociais, como a classificação dos mais ricos e os pobres, e a desconsideração que um tinha pelo outro, e pela parte que ela era tinha um analfabetismo funcional, e assim ela trabalhava como empregada doméstica porque era um dos únicos trabalhos que ela tinha como objetivo de fazer, e assim ela era desconsiderada pelos patrões também por esse motivo. Um dos motivos de não ter ficado muito famoso aqui no Brasil foi por ser tão comum que acaba ficando, como é que eu posso dizer, de forma chata de se falar. Na Europa ficou bem mais conhecido, bem mais impactante por não ser um costume de lá. O motivo de se chamar Que Horas Ela Volta é por seu filho, o filho da patroa, falar Que Horas Ela Volta no início do filme, e também por sua filha, Jéssica, falar direto que quando ela saía lá de Recife, ela ficava perguntando pra quem cuidava dela, que horas minha vem em volta. Quando está perto do final do filme, a Val, ela percebe que precisava dar mais atenção para sua filha e se toca de tudo. E assim ela acaba se despedindo do seu trabalho e vai morar numa casa numa favela com sua filha. Assim, então, nesse momento ela descobre que sua filha Jéssica tinha um filho. Assim, ela vai e fala para sua filha para trazê-lo, para ficar com ele, para eles terem atenção e cuidar do filho, para não fazer como a Val fez com a Jéssica. Um dos motivos de Jéssica não querer ficar lá na casa dos patrões de Val foi pelo motivo dela meio que sofrer abuso do chefe dela, que estava sempre tentando criar uma intimidade que não tinha. Então nós acabamos com o podcast sobre o filme Que Horas Ela Volta, e falou.